7 minutos. Oh yeah. Sidney Scarcio nos beats, Nerit. Com 13 anos me mudei pra uma cidade nova, pra viver uma vida boa com a minha família. Um novo lugar que ficaria marcado na história e mostraria que não sou mais uma criancinha. O começo da trama foi quando senti o drama, indo pra escola esperando o busão com meu irmão. Meu sangue está em chamas, vieram três crianças que nos cercaram e ameaçaram com um facão. Eu roubei sua faca, mas errei o seu pescoço. Eu sou psicopata, do tipo mais perigoso. E vocês vão se lembrar, vejo medo no seu olho. Quando eu for te matar, com um sorriso no meu rosto. Tá se sentindo observado, viu meu olho no escuro e se assustou. Hoje você vai ser assassinado, a vizinha só vai saber que o Jeff chegou. E não vai adiantar. Não adianta fechar a janela. Não vai, não. Posso sentir quando seu coração acelera. Eu posso sentir. Tá se sentindo observado. Sim. Viu meu olho no escuro e se assustou. Hoje você vai ser assassinado. A vizinha só vai saber que o Jeff chegou. Eu tava em um aniversário só me divertindo. Três crianças me procuraram atrás de vingança. Me apontaram armas, Randy chutou minha cara. Com o rosto coberto de sangue, finalmente a mudança. Parti pra cima dele e eu tô descontrolado. E ao meu redor um monte de crianças. Até a morte por mim foi brutalmente espancado. Mas esse era só o começo da matança. Troy, agora é sua vez. Não terei compaixão. Com apenas um golpe, se cai morto no chão. Queira, agora é sua vez. O que é tão engraçado? Eu vou matá-lo, sou uma aberração. Eu peguei fogo, minha pele tá queimada. E o cloro na minha cara fez meu rosto ficar branco. Acordo no hospital, todos estão me olhando. Vocês sentem espanto, mas agora eu me amo. Agora eu tô perfeito, com os lábios vermelhos. Meu rosto tá lindo. Sim. Não entendo o desespero. Esse cara no espelho combina comigo. Por quem tá fugindo, mamãe? Não acha que eu tô bonito? Promete pra mim, terá o seu fim. Será morta pelo seu filho. Sou uma máquina descontrolada que mata, esse é meu destino. Com uma faca eu cortei minha boca, pra sempre estarei sorrindo. E daqui pra frente acabarei com a vida de quem entra no meu caminho. Eu sou Jeff, o assassino. Ha ha ha ha ha ha.